teu cuidado, tua proteção. Pois sei que estás comigo em toda provação. Aleluia, glória ao poder de Deus. Eu sinto teu cuidado, tua proteção. Pois sei que estás comigo em toda provação. Aleluia, glória ao poder de Deus. Eis a minha vida, eis a minha vida, Jesus. Fez e eis que tudo novo se faz na vida daquele que tem Jesus. Você tem Jesus? Você conhece Jesus? Amém? Glória a Jesus!